entregue seu amor, o seu carinho. Diga que você já me esqueceu. Negue o seu amor, pra ele não tem mais espaço. Entregue ao impositor, opressor, o seu tempo escasso. Não me embaraço, ou me vai contra a minha natureza. Desato os laços que deixam a consciência presa. Falo com certeza do que enche nossos bruxos sem luz. Mesmo assim pra mim ainda é um bruxo. Com mil balas no cartucho, cria sombras. Cega sua vista pros bancos, é festa de arromba. Rouba todo o povo pra não se reconhecer. Quando de não vale mais, só o amor pra vencer. Quem se convencer que o que é próprio ou o que é nosso, que a TV é o nosso ópio. Entope o público infantil com rainhas demoníacas, de uísque no cantil. Fast food, doenças cardíacas, não é América, é Brasil. Por isso não se entregue, sua raiz não negue. Sharp não é tag, pão com ovo e queijo na X-Egg. Negue tudo aquilo que lhe é imposto. Negue o que é posto a seu contragosto. Negue se servir de imposto, mas não negue o seu posto. Honre suas lágrimas no rosto. Negue tudo aquilo que lhe é imposto. Negue o que é posto a seu contragosto. Não deixe que seu amor seja deposto. Sentimento é sentimento escondido ou exposto. Negue seu amor, mantenha-se protegido. Emoção e razão, nada estampado pro inimigo. Viver também é perigo, mas sigo assim destemido. Tem máscaras devagar, consigo e realizo. Humildade e compaixão, mesmo sem exploração. Atos e sentimentos é o que eu levo do mundão. Mas é bom pra mim, tá bom, com a difícil conclusão. Somos todos aprendizes, temos a escolha de sair dessa merda e sermos felizes. Onde continua nessas crises econômicas mundiais, mentais. Então pare e analise como você vive, pare e analise. Negue tudo aquilo que lhe é imposto. Negue o que é posto a seu contragosto. Negue se servir de imposto, mas não negue o seu posto. Honre suas lágrimas no rosto. Negue tudo aquilo que lhe é imposto. Negue o que é posto a seu contragosto. Não deixe que seu amor seja deposto. Sentimento é sentimento escondido ou exposto. Não negue seu amor, motivo é negue suas raízes. Renega os demônios e sinônimos, feiticeiros e aprendizes. Não se apega a atrizes, café no nariz. Com falsos risos felizes, poções, as cores das flores dos amores que curam todas as dores e crises. O sorriso de mandarizão mais hipnotiza, parece alegria e reprise. Onde o reduzir em torno da moça com cabelo liso e rebelize. Onde o real é malhação, preste atenção, pare, pense, bem, analise. Nenhum nem outro sai da frente da TV antes que os paralise. Não seja melhor aturar tudo isso, ter nascido surdo e cego. Pois nada no mundo hoje se encaixa, como eu queria que a vida fosse lego. Prego criatividade, liberdade mental como finalidade, não nego. E quanto mais me nego, o direito é que mas a causa me entrego. Que não adora isso que vigora. Excesso de coca, coca-cola e cola. Pois do tipo que faz o que é real, não vale nada em relação ao dólar. A minha indignação é grande, eu vi que rola. Festa é rola aí na escola. Pois a questão é conhecer a cultura de fora. Queremos aprender um pouco mais sobre Angola, né? Negue tudo aquilo que lhe é imposto. Negue o que é posto a seu contragosto. Negue se servir de imposto, mas não negue o seu posto. Honre suas lágrimas no rosto. Negue tudo aquilo que lhe é imposto. Negue o que é posto a seu contragosto. Não deixe que seu amor seja deposto. Sentimento é sentimento escondido ou exposto. Negue tudo aquilo que lhe é imposto. Negue o que é posto a seu contragosto. Negue se servir de imposto, mas não negue o seu posto. Honre suas lágrimas no rosto. Negue tudo aquilo que lhe é imposto. Negue o que é posto a seu contragosto. Não deixe que seu amor seja deposto. Sentimento é sentimento escondido ou exposto. A gente corre o risco de chorar um pouco quando se deixou cativar. E eles te julgaram maluco? Será uma peça que eu te prego.